Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping, rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door. Only this, and nothing more." Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow. Sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore. Nameless here, forevermore. And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before. So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating to some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door, "This it is, and nothing more." Presently, my soul grew stronger. Hesitating then no longer, "Sir," said I, "or madam, truly your forgiveness I implore. But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. Here I opened wide the door." Autor que mais de uma vez provocou em seus leitores o arrepio da morte que tanto serviu de inspiração para suas obras. Poeta e contista renomado que ocupa um lugar à parte na literatura americana de suspense e terror. Bem-vindos todos ao Promontório Estéreo. Edgar Poe nasceu em Boston, no estado de Massachusetts, em 1809, filho do casal de atores David Poe Jr. e Elizabeth Arnold Hopkins Poe, que ainda tiveram uma filha chamada Rosalie Poe. Ainda muito jovem, em 1811, Elizabeth morre, deixando os filhos aos cuidados dos amigos Francis e John Allan, um famoso comerciante de Richmond, na Virgínia. Os Allan jamais assumiram legalmente a adoção das três crianças Poe, porém deu-lhes seu sobrenome. Edgar Poe era agora Edgar Allan Poe. Frequentou academias clássicas da Inglaterra entre 1820 e 1825, enquanto John Allan cuidava de seus interesses comerciais. Em 1826, os Allan voltam a Richmond, e Poe é matriculado em duas academias dali, onde se destaca no curso de línguas, além de esportes e travessuras. Nesta época, Poe compôs diversos poemas, todos perdidos, com exceção de um, chamado Que Tempos, Que Costumes. As travessuras e a vida boêmia de Poe o levam a contrair uma dívida de $2,000 em jogos de azar. E como John Allan se recusasse a pagar tal soma de dinheiro, Poe se vê obrigado a deixar a Universidade da Virgínia, em Charlottesville. As questões não resolvidas com John Allan no tocante às dívidas de jogo levam Edgar Allan Poe a se alistar no exército dos Estados Unidos, sob o pseudônimo de Edgar A. Perry, sendo designado para o Forte Independence, no porto de Boston. No verão do mesmo ano de 1827, Poe vê publicado seu primeiro pequeno volume de poemas, chamado Tamerlane and the Other Poems. Em novembro deste ano, a unidade de Poe é transferida para o sul dos Estados Unidos. Em 1829, morre a senhora Allan, e Poe decide dar baixa no exército e voltar a ter contato com seu padrasto. Em Baltimore, na casa de parentes, Poe procura por um editor para a publicação de uma nova versão dos antigos poemas, com um acréscimo de outros tantos. O compilado chamava-se Al-Araf. Novamente nas graças do padrasto, Poe é levado por este a ingressar na Academia Militar de West Point, onde volta a se destacar em línguas, e também por fazer textos cômicos a respeito dos oficiais. Enquanto isso, John Allan se casa novamente e encontra nos pertences de Poe uma carta que dizia: "O Sr. Allan não se encontra frequentemente sóbrio", datada de 3 de maio de 1830. Isso fez com que Allan cortasse as relações com Poe até sua morte, em 1834. Sem a mesada do padrasto, Edgar Allan Poe tem de dar um jeito de desobedecer às ordens na academia, embora isso nunca passasse de simplesmente faltar às aulas e aos compromissos religiosos. Desta forma, Poe obtém novamente baixa do exército. Em Nova York, mais um livro de revisões dos poemas antigos é publicado, e Poe submete muitos de seus contos a um concurso do Philadelphia Saturday Courier, que acaba por publicar 5 deles. Entre os anos de 1833 e 1834, Poe escreveu e publicou uma grande sorte de poemas, e em 1835 passou a ser colaborador do jornal Messenger, publicando mais poemas, fazendo revisões dos livros e colunas de eventos literários. Enquanto isso, em Baltimore, Maria Clenn, tia de Poe, sugere que sua filha, Virginia Clenn, poderia morar com seu primo Edgar. Assim, Paul não demora para escrever-lhe uma carta, pedindo a mão de Virginia em casamento. Em setembro de 1835, Paul retorna para Baltimore, ocasião em que pode ter se casado com Virginia secretamente, e após alguns meses leva Maria Clene e a filha para Richmond, onde Paul se torna editor do Messenger e gozava de plena prosperidade. No ano seguinte, Paul casa-se oficialmente com Virginia Clene, ainda com 13 anos de idade, de frágil silhueta e saúde precária, como convinha um poeta romântico. Em seu trabalho, Edgar Allan Poe entra em conflito com o proprietário do Messenger, Sr. White, por achar que seu salário estava muito baixo. Sem conseguir entrar em um acordo, Poe pede demissão em 1837 e muda-se com sua pequena família para Nova York, onde passa vários meses como colaborador de alguns jornais, antes de conseguir um novo cargo de editor. Nesta época, Poe começa a publicar alguns de seus contos mais famosos, e relacionando-se com William Burton, torna-se, em 1839, editor associado da Burton's Gentleman Magazine. Porém, discute com Burton e é demitido um ano depois. Poe então esforça-se para publicar sua própria revista, começando por uma pequena circular, porém não obtém apoio financeiro. Meses depois, Burton vende sua revista para George Graham, e este unifica com sua própria, chamando mais uma vez Poe para o cargo de editor. Neste ano, Poe publica uma de suas histórias mais notórias, uma história que influenciaria autores como Arthur Conan Doyle, Agatha Christie e G.K. Chesterton, e seus romances policiais. Poe publicava Assassinatos na Rua Morgue. Extraordinários assassinatos. Esta madrugada, por volta das 3 horas da manhã, os habitantes da Quartier San Roque foram acordados do sono por uma sucessão de gritos terríveis que partiam, aparentemente, do quarto andar de uma casa na Rua Morgue, cujas únicas moradoras conhecidas eram uma certa Madame L'Espanaye e sua filha, Mademoiselle Camille L'Espanaye. Depois de algum atraso, o texto conta a história do assassinato de duas mulheres da Rua Morgue, em Paris, e para solucioná-los, Auguste Dupin, precursor de Sherlock Holmes e Hercule Poirot, assume o caso usando sua estupenda inteligência. A essa altura, os gritos já haviam cessado. Porém, enquanto o grupo corria pelo primeiro lance de escadas, duas ou mais vozes grosseiras, aparentemente discutindo furiosamente, foram distinguidas, parecendo provir da parte superior da casa. Quando o grupo chegou ao segundo patamar, também esses sons haviam cessado e tudo permanecia em perfeito silêncio. As pessoas se espalharam e correram depressa. Em janeiro de 1842, na Filadélfia, Virginia sofre uma hemorragia, primeiro sinal de uma grave doença que a deixaria inválida por muito tempo. Paul, mais uma vez desempregado, volta a colaborar de maneira esporádica com outras tantas revistas, publicando alguns de seus clássicos, como Escaravelho de Ouro, O Poço e o Pêndulo, entre outros. O Escaravelho de Ouro chega, inclusive, a ganhar um prêmio de $100, oferecido pelo Dollar Newspaper, e é intensamente reimpresso. Encorajado pelo sucesso desta obra, inicia-se uma maratona de publicações dos contos de Poe, e entre eles vem a público o clássico O Gato Preto. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que ora começo a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse num caso em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não sou. Este conto horrorizou muitas pessoas, embora em seu âmago tratasse de um estudo da psicologia da culpa, como Paul voltaria a falar em outros contos. Apresentar ao mundo, de forma simples, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Ordinária de causas e efeitos muito naturais. Eu havia emparedado um monstro no meu túmulo. Paul passa a fazer turnês e conferências sobre a poesia americana por todo o país, ao passo que ia escrevendo uma grande quantidade de contos e poemas. Em janeiro de 1845, Poe publica sua obra-prima, um poema com mais de 100 versos, com uma estrutura muito original e temática típica do romantismo. The Raven. Em O Corvo, Poe fala sobre a inexorabilidade da morte, que tanto aflige o protagonista e crava fundo no leitor seu refrão. Nevermore. O Corvo teve inúmeras traduções por todo o mundo, e foi traduzido por famosos autores como Didier Lamarson, Charles Baudelaire, Stephanie Mallarmé e Fernando Pessoa, entre outros. No Brasil, a tradução mais famosa foi feita por Machado de Assis. Poe torna-se por um breve período proprietário de sua própria revista, sonho que já tinha há muito tempo. Contudo, por complicações de saúde, em 1846, o autor se vê obrigado a interromper as publicações. Alguns de seus esboços satíricos levam Poe a ser alvejado por difamações por parte de outros autores. E isso faz com que Poe processe alguns jornais, ganhando as causas. Em 1847, morre, em Nova York, Virginia, o que leva Poe a ter o ano mais improdutivo de sua carreira, afundado em depressão e buscando consolo na embriaguez. Não escreve nada muito além de um poema dedicado a Mary Louise Shell, a mulher que cuidara de Virginia em seus últimos estágios da doença. O impacto da morte de Virginia faz com que Poe faça uma conferência a respeito do princípio da morte e a aniquilação como desígnio do universo. Ainda assim, no ano de 1848, Poe tenta uma série de ligações amorosas. Com Maria Louise Shell no começo do ano, com Anna Richmond na metade e com Sarah Ellen Whiteman no final. com a senhora Whiteman, Paul chega a noivar, mas este foi rompido em pouco tempo. É provável que neste período Paul tivesse tomado altas doses de laudano. Paul continua a publicar alguns contos no ano seguinte, e então muda-se novamente para Richmond, onde propõe casamento a uma antiga namorada chamada Sarah Shelton, e é aparentemente aceito. Em Baltimore, Paul entrega-se definitivamente à bebedeira, e foi encontrado semiconsciente em frente a um local onde funcionava uma sessão eleitoral, com roupas que não eram suas. Isso acontecera no dia 3 de outubro de 1849. Paul jamais conseguira dar uma explicação coerente para como isso teria acontecido. Na manhã de 7 de outubro do mesmo ano, Edgar Allan Poe morre, supostamente por uma congestão cerebral, talvez causada por uma lesão do cérebro somada a uma inflamação intestinal, diabetes e um coração enfraquecido. Suas últimas palavras, segundo fontes, teriam sido: "Senhor, por favor, ajude minha pobre alma." Seguido de um afrontoso aviso de óbito, foram publicados dois de seus poemas que falavam do inevitável triunfo da morte. Mestre inconsistente do terror e do suspense, precursor da literatura de mistério e grande poeta romântico, este foi o inspirador Edgar Allan Poe, aqui no Promontório Estéreo. Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. From childhood's hour, I have not been as others were. I have not seen as others saw. I could not bring my passions from a common spring. From the same source, I have not taken my sorrow. I could not awaken my heart to joy at the same tone. And all I loved, I loved alone. In the saintly days of yore, not the least obeisance made he, not a minute stopped or stayed he, but with mien perched above my chamber door, perched upon a bust of Pallas, just above my chamber door. Perched and sat, nothing more. Then this ebony bird, beguiling my sad fancy, todos notáveis por sua perícia na arte da pilhema. Todos se pareciam com ele, também por serem grandes, corpulentos e gordos, bem como inimitáveis fazendo me sentia medo dele. Se a brincadeira te faz engordar, ou se há algo na própria gordura que predispõe a pilhéria, nunca fui capaz de determiná-lo totalmente. Estache pourpre sur le corps, especialmente sur le visage de la victime, la mettait au banc de l'humanité et lui fermait tout secours et toute sympathie. L'invasion, le progrès, le résultat de la maladie, tout cela était l'affaire d'une demi-heure. Mais le prince Prospero était heureux et intrépide et sagace. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua un millier d'amis vigoureux et allègres de cœur, choisis parmi les chevaliers et les dames de sa cour, et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes. C'était un vaste et magnifique une création du prince, d'un goût excentré, et se prenait dans un mur épais, qui faisait une ceinture. Les courtisans, une fois de fourneau, de ce Startled at the stillness broken by replies so aptly spoken. Doubtless, said I, what it utters is its only stopped. Edgar Allan Poe, precozmente huérfano, precozmente maldito, ama con la intensidad del desahucio. Ainsi se produisait une multitude d'aspects chatoyants et fantastiques. Mais dans la chambre de l'Ouest, la chambre noire, la lumière du brasier qui ruisselait sous les tentures noires, à travers les carreaux sanglants, était épouvantablement sinistre et donnait aux physionomies des imprudents qui y entraient. Parecia viver apenas para trás, contar uma boa história dos gêneros e boas, e contá-la bem, era o caminho mais seguro para ganhar-lhe as suas graças. Por isso, acontecia que seus sete ministros eram todos notáveis por sua perícia na arte da pilhéria. Todos se pareciam com eles, também por serem grandes, corpulentos e gordos, bem como inimitáveis farsistas. Se é a brincadeira que faz engordar, ou se há algo na própria take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never flitting, still is sitting on the padded bust of Pallas, just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul, from out that shadow that lies floating on the floor, shall be lifted